mão no peito que vai começar o hino do ar. Ai, Felipe. Pra rabadela, olha a sentadinha dela, muito gostosinha ela, eu vou até bater palma.